Shortinho fininho, cabelinho na régua. Ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei, aceita. Ou vem com o Patrick. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Droga, bebida, virou. Apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. É o complexo da Penha, o verdadeiro puteiro. Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Bigodinho fininho, cabelinho na régua. Ela olhou pra mim, olhei pra ela. Eu falei, aceita. Ou vem com o Patrick. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Todo mundo vem sentar. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Se quer dar um rolê, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Complexo da Penha, o verdadeiro puteiro. Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Bigodinho fininho, cabelinho na régua. Ela olhou pra mim, olhei pra ela. Eu falei, aceita. Ou vem com o Patrick. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta. Que delícia! Ai, droga. Senta, senta, senta, senta.